vida aplicado, toda a vida foi roubado, toda a vida a dar um litro para poder pagar ao Estado. O crime é viver ao lado, nunca se sentiu tentado, prefere andar a sofrer porque é pobre mas honrado. Mas certo dia, quando menos esperava, o patrão fechou-lhe a loja e agora não tem nada. Uma casa para pagar, dois filhos para sustentar. Todos contentes.